contas já com Deus. Pertences ao povo e vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em que já habita plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá do céu tu estarás. Já descestes as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado como foi Jesus. Segues a seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Portal da